A seguir, o que há de novo? Neste domingo, 11 da manhã, estreia... É um teatro precioso, louvável na sociedade daquela época, né? Teatro Cultura Artística, o instante e a memória. Quando você fala teatro de cultura artística, todo mundo sabe a importância que tem essa sociedade musical e o prédio que eles conservam há tantos anos. O contato do artista com o público era uma coisa muito fácil, muito, né? Acontecia. A música, a cena e as histórias do Cultura numa série em 4 programas. Você se lembra principalmente da emoção de que você foi tomado naquele momento. Isso é para sempre. Teatro Cultura Artística, o instante e a memória. Domingo, 11 da manhã, pela Cultura FM. Encontro com o Maestro. Música clássica sem casaca, com João Maurício Galindo. Domingo, às 10 da manhã, com reapresentação segunda-feira, 9 da noite, na Cultura FM. Teatro de Ópera, o mundo da lírica em obras completas. Neste domingo, às 3 da tarde. Antônio Carlos Gomes. O Guarani. Plácido Domingo, Verônica Villarroel, Carlos Álvares, Hao Jianqian e Marcos Haddock. Coro da Ópera de Bonn e Orquestra do Beethoven Halle, sob a regência de John Mashling. O Guarani. Domingo, às 3 da tarde, no Teatro de Ópera. Seis horas. Rádio Cultura FM, ZYD 820, 103,3 MHz, ondas curtas 49 metros, ZYE 959, 6.170 kHz, telefone 21823081, www.culturafm.com.br, emissora da Fundação Padre Anchieta, São Paulo. A Cultura FM apresenta O que há de novo, com João Marcos Coelho. Hoje vamos falar sobre um órgão portátil que nasceu na Idade Média, que se chamava órgão positivo. Precisava de duas pessoas para tocar, um no teclado lá tocando e o outro no fole lá alimentando o órgão. Modernamente a gente tem esses harmônios, que são instrumentos simples que costumam frequentar muito as igrejas, né? As igrejas menos abastadas, é claro. Temos então hoje um trio absolutamente diferente, um trio formado por um órgão positivo, mas um órgão positivo de excelente qualidade, 93 centímetros de altura, 1 metro de largura. Eles chamam de órgão cofre. Quem toca esse órgão é um francês chamado André Isoard. Ele formou, 20 anos atrás, um trio chamado Trio Alborada. E o trio é de órgão, esse órgão cofre, mais dois violões. Eles acabam de lançar um CD no mercado internacional pelo selo francês Calliope. E eu achei tão interessante que resolvi mostrar para vocês um pouco. Primeiro vamos escutar o som desse órgão cofre. A peça é Male Sismen, do holandês Jan-Pieter Swelinck, compositor da passagem do século XVI e XVII. Thank you. Bom, depois de ouvir o som desse órgão, que é realmente interessante, vamos vê-lo em ação junto com os dois violonistas. No caso, os parceiros de André Izoard são Patrick Guilherme e Didier Magne. E eles tocam em violões feitos pelo luthier francês Gérard Audirac em 2004. Ouçam agora o andantino do concerto em sol maior do padre Antônio Soler, compositor espanhol do século XVIII, com o trio Alborada. Thank you. sonoridades bastante interessantes, não acham? Agora a gente sai do século XVIII e vai para o século XX. Vamos ouvir um pouco de Stravinsky, o tango de Stravinsky, conhecido, numa curiosa transcrição para órgão e dois violões, feita pelo André Zoar. E de Stravinsky pulamos para Béla Bartók. Ouçam estas 9 canções camponesas que ele escreveu em 1915. Thank you. O André Izoar, o organista do trio Alborada, deu este nome Alborada ao trio porque ele gosta bastante de música espanhola, tanto que domina o CD música espanhola. Vamos então ouvir agora, para vocês terem, para vocês verem essa paixão do Izoar pelos espanhóis, uma peça do catalão Federico Mompú, chamada Impressions Intimes. Impressions Intimes. Impressões íntimas. Thank you. Depois de um catalão, agora vamos ouvir um basco, Jesús Guridi, morto em 1961, portanto, compositor do século XX. Ele assina duas peças curtas, narrativa e elegíaca. Vamos terminar este passeio pela Espanha, pelas mãos do trio Alborada, com a Rabaneira de Ernesto Halffter. Foi um compositor espanhol, discípulo do Manuel de Falla, que morreu em 1980, aos 75 anos. Ouçam. Thank you. Bem, até agora a gente ouviu esse disco do selo francês Calliope, do trio Alborada, de órgão e dois violões. Agora nós vamos ouvir um CD mais estranho ainda, um CD que mistura a música barroca veneziana com a música turca, aquela música que se fazia no Palácio de Topkapi no século XV, em Constantinopla. Imagine, vamos nos transportar para 1452. Para vocês terem uma ideia, o Palácio de Topkapi tinha 14.500 pessoas vivendo dentro dele, ou seja, era um verdadeiro mundo, né? Um músico ucraniano que andou pela Itália e, portanto, era um sujeito muito cosmopolita, chamado Ali Ufki Bey, acabou chegando no Palácio Topkapi e arrumou um empreguinho como músico. Ele não só levou a música barroca italiana para a corte otomana, como escreveu as partituras em notação ocidental de cerca de 600 peças de música turca, a música que se fazia, a música oral, e que não tinha nenhum registro escrito. E esta antologia, esta coletânea, acabou sendo preservada na Biblioteca Nacional da França, e uma soprano turca chamada Chimene Seymen descobriu esta importante coletânea e, como turca que é, resolveu pesquisar as misturas, a interação entre a música barroca italiana, sobretudo italiana, e a música turca naquele momento, dos séculos XV, XVI e XVII. Ela montou dois grupos instrumentais, tipicamente barroco, e o outro turco. Então nós temos instrumentos como teorba, viola da gamba, flautas doces e harpa, além de uma percussão absolutamente diferente que a percussão turca. Ouçam agora Nikris Pesrev, uma peça instrumental desta coletânea feita pelo Ali Ufki. Thank you. sonoridade muito diferente, não é? A soprano Chimene Saimen agora canta ao lado de Tolga Meris em Semai e Frense. Semai é uma fórmula rítmica aplicada a todo tipo de música turca. É uma constante rítmica que o Ali Ufki percebeu e anotou nesta coletânea. Vejam como é interessante esta peça. Thank you. Ouvimos então essa semai, esse gênero, essa fórmula rítmica turca, cantada pela soprano Ximene Seymen, ao lado de Tolga Meriç e um grupo de instrumentistas turcos e italianos. Agora vamos ouvir uma peça de um compositor chamado Girolamo Kapsberger. Exatamente assim, um nome meio italiano, meio alemão. Ele viveu entre 1580 e 1651 e tocava teorba em Veneza. Foi lá que ele conheceu os instrumentos turcos e, portanto, sua música reflete este cosmopolitismo muito interessante. Ouçam agora Sarabanda. E agora vamos ouvir uma canção do sul da Itália, recolhida pela Ximene Seymen nesta coletânea do Ali Ufki, que parece e lembra bastante algumas das folk songs do Luciano Berio, compositor italiano contemporâneo. A canzone, ela se chama Sentirete una canzonetta. Sopra il velo che mi vaga di svegliare. Ouvimos então, com a Chimene Seimen e Tolga Meris, Sentirete una canzoneta, do CD A Sereníssima e a Sublime Porta, lançada também pelo selo francês Calliope, que junta a música barroca veneziana com a música turca dos séculos XV a XVII. Se vocês querem fazer alguma sugestão, um lembrete ou alguma observação sobre a música que acabaram de ouvir, podem mandar um e-mail para novo@culturafm.com.br. Obrigado pela audiência e até o próximo sábado. A Cultura FM apresentou O Que Há de Novo, com João Marcos Coelho.